hoje eu tô anunciando o amor que eu dei pra ele. Nas descrições botei os planos, ou parcelando em 12 vezes. Quero alguém que me ame e que por favor não me engane. Não quero só um lance, tem que ser pra vida toda. Aquele amor que me desloca, tem que ser a queima-roupa. Ele não me amou, o meu coração chorou. Eu quero um novo amor, porque ele não me amou. Ele não me amou, e o meu coração chorou. Eu quero um novo amor. Quero